Não é a nossa religião que vai impressionar e converter alguém. É o caráter de Cristo em nós. Todas as vezes que eu estiver na presença do Espírito Santo, Ele me revelará algo. Só não podemos ter receios, constrangimento de publicar o que Deus disse. Vai aparecer alguém enviado por Deus para dizer a você: isso que você está dizendo não é coerente com a palavra de Deus. Vai aparecer uma parede na sua frente para você bater o nariz e descobrir: ó, não era o que eu estava pensando. Não se preocupe. Com o decorrer dos anos, vai aparecer alguém que vai dizer: cadê seus frutos? Você já... então o que eu estava pensando não era. Não era. Então, quanto mais rápido nós aprendermos a discernir o motor, o barulho do motor de cada avião, identificar a voz de cada pessoa, identificar a voz do Espírito Santo, mais rápido nós vamos frutificar. Porque nós vamos ouvi-lo dizer: faz assim, faz aquilo, não faz assim. Nós vamos ver o que está escrito e nós vamos testemunhar: Deus realmente me falou. Os irmãos verão os frutos da nossa vida e vão dizer: realmente são frutos eternos, porque Ele me escolheu e Ele me designou para que eu vá e dê fruto e o meu fruto permaneça. Não são as igrejas evangélicas que nos conhecerão em crescimento, são os perdidos. Amém, irmão? Amém. Abra comigo sua Bíblia em Lucas 19. A cidade de Jericó foi a cidade, ainda é, né? Essa cidade está lá, é a cidade mais baixa da terra. Irmã Conceição já passou lá. A cidade mais baixa fica aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Nós estamos a 900, 950 metros acima do nível do mar em Belo Horizonte. Acima. O Rio de Janeiro está no nível do mar. Jericó está 400 metros de profundidade abaixo do nível do mar. É a maior depressão que existe na face da Terra. A maior área aberta e profunda. Um pouquinho mais... desce mais uns 30 metros e você está no Mar Morto. E o Mar Morto tem algum lugar que tem aproximadamente 400 metros de profundidade. Então, o solo do Mar Morto, em algum lugar, está a 800 metros abaixo do nível do mar. Ela é considerada a cidade que representa o pecado, a condição humana, lá no mais profundo. Jerusalém está a 1.200 metros de altitude em relação a Jericó. E a estrada de Jericó a Jerusalém era conhecida e é conhecida como o caminho da santidade. Porque Jerusalém representa o lugar da presença de Deus. Jericó representa o lugar mais distante, mais profundo de perdição. Subir de Jericó para Jerusalém era o caminho que as pessoas faziam nos dias de festas, 3 vezes ao ano subiam a Jericó. E a maior parte das pessoas que vinham da Galiléia, de todas aquelas regiões ali, do deserto da Judéia, subiam passando por Jericó. Então faziam o caminho e subiam cantando os salmos dos degraus, declarando: nós estamos subindo para o lugar da adoração. É a caminhada da vida cristã, é a santificação. Agora, lá em Jericó, estava um homem chamado Zaqueu. E Jesus, entrando em Jericó, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Os publicanos eram uma linha política, teológica, governamental, que dominava um dos partidos. Hoje nós temos os partidos, né, políticos. Era um dos partidos que tinha intenso envolvimento religioso. Zaqueu era o maioral dos publicanos. Os publicanos já eram os maiorais dos políticos, dos sacerdotes, dos líderes políticos e religiosos daquela nação. E Zaqueu era o maioral deles. Zaqueu era o cara. E, além de ser o maioral deles, ele ainda era rico. Rico. E os publicanos, eles tinham uma característica: eles compravam um direito de Roma. Eles pagavam uma taxa, um valor muito alto, e compravam o direito de recolher impostos. Então é como se eu chegasse para o presidente do Brasil e falasse assim: olha, eu vou dar a você $1 milhão e você me dá a credencial do cartório que recebe os impostos para Roma. Então tá bom, então vou fazer o seguinte: eu não quero saber quanto você vai recolher no ano. Você recolhe o tanto que você quiser, mas você todo ano me paga $1 milhão. E pronto. Roma recebia no atacado e o publicano recebia no varejo. Roma pagava, Zaqueu pagava à vista no atacado para Roma e ia recebendo parcelado no varejo do povo. E o publicano tinha os seus cobradores. Ele era um cobrador, mas ele não era o cara que ficava na banca. Ele era o sujeito que coordenava todos, porque ele tinha domínio sobre uma grande região. Aquela região toda foi dada ao publicano para ele cuidar do recolhimento de impostos. Então, Zaqueu, nessa condição, ele era muito rico. Porque ele pagava, supostamente ou ilustrativamente, $1 milhão para Roma, mas ele recolhia 2, 3, 4. E Roma não se importava: você recolhe o tanto que você quiser. Se você recolheu, não recolheu nada, você me paga $1 milhão. Se você recolheu 10 milhões, não me interessa, você me paga $1 milhão. Esse era o contexto de Zaqueu. Então, imagina como era o caráter de Zaqueu. Agora, imagina ele sendo rico e, nessa condição, os amigos de Zaqueu. Se você pensar hoje num político, e eu não vou citar nome algum como exemplo, para não me comprometer, porque isso está gravado, sei lá o que vai acontecer, mas se você for na casa do político... Eu já ia falar o nome, olha só. Se você for na casa de um desses graúdos que realmente se enriqueceram roubando no governo, nos órgãos que ele domina, o que você vai encontrar? Você acha que você vai encontrar uma esposa cheia de dons e virtudes e caráter? Se a esposa dele era assim, vai embora antes que você possa imaginar. Não aguenta um casamento. Então, a esposa de um político desse, de um fiscal corrupto como esse, provavelmente é uma piruona gastando até no shopping e cheia de coisas, cheia de manias, uma mulher muito, mas muito fútil. Provavelmente é exatamente isso. E que quer o dinheiro, e que quer comprar, e que quer ter, e que quer dar festa. Provavelmente é assim. Se ela for uma santa mulher, uma hora esse casamento acaba e esse político, esse cara, vai arrumar outra mulher. E essa outra vai ser uma dessas por aí. Como você imagina que eram os filhos dele? Pessoas íntegras, honestas, buscando com toda garra estudar, trabalhar, pagar o preço. Não, pai, eu vou começar de baixo. Pai, eu vou estudar. Ou você acha que facilmente eles se encantaram com os PlayStations? Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E daí a pouco eram jovens, adultos, mimados, que têm tudo, que gasta tudo, que pisa as pessoas. Dá para imaginar que um homem corrupto tenha na sua casa, não pastores, irmãos da igreja, em vigília de oração, não. Ele vai ter interesseiros tomando uísque. Tapinhas nas costas, ele vai ter gente trazendo propostas, mas provavelmente a maioria deles inescrupulosos, corruptos também, gananciosos, querendo só dinheiro. Imagina as festas da casa de Zaqueu. Imagina os relacionamentos, imagina, é fácil de você imaginar pensando em como seria ou como é um desses políticos corruptos, um desses fiscais corruptos, um dessas pessoas, ou empresários corruptos. É aquilo ali. Imagina que Zaqueu, quando põe cabeça no travesseiro, ele tem 1000 preocupações. E se eu for pego? E se fulano me passar a perna? E se ciclano me trair? E se... Onde está minha mulher? O que, que meus filhos estão fazendo? Ele não tinha paz. Imagina Zaqueu recebendo uma nova pessoa em casa. E agora? Esse aí, quer o quê? Então, dá para a gente imaginar que a vida de Zaqueu era uma vida de desgraça, de tristeza. Porque, irmão, depois que você tem as coisas, elas perdem graça. Ah, já tem. Ah, já fui em tal lugar. Ah, já fiz isso. Ah, já fiquei em tal hotel. Ah, já comprei tal carro. Ah, já... Eu tento... Uma hora perde a graça. Uma hora perde a graça. Ah, eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. Posso tudo. Zaqueu era um homem desgraçado, triste, angustiado, provavelmente cheio de temores, de medos, certamente com o coração todo endurecido, porque não era fácil viver naquele ambiente, como não é fácil hoje viver, e assim são essas pessoas aí. Estão com seus ternos, seus carrões, estão em postos assim, de muita proeminência, mas eles são pessoas dignas de dó, sofrendo. Agora, o versículo 3 diz que esse homem procurava ver quem era Jesus. O que que fez este homem bater lá na porta da igreja? Disfarça, põe um bonezinho, põe um óculos, porque não pode ser reconhecido, e aí disfarça e entra lá no Universal, deixa eu ver aqui, porque eles falaram que eu posso encontrar paz. Aí ele entra lá numa igreja metodista, lá que tem na esquina do seu bairro, e assim, não, estou aqui, estou precisando, sabe, reverendo, de um, só assim, um pouquinho de paz. Zaqueu estava buscando Jesus, mas não podia por causa da multidão. por ser ele de pequena estatura. Então, esse cara tinha complexos. Rico, influente, proeminente, muito chegado em Roma, assim com as autoridades, porém, baixinho. Que decepção é você ver alguém na televisão e você assiste essa pessoa na televisão e, quando você encontra pessoalmente, você descobre que ela é baixinho. Baixinho, meu Deus. Na televisão não parecia que você era baixinho. Baixinho, baixinho. Ó, ele é baixinho, do meu tamanho, mãe. Queria ver Jesus, mas a multidão não deixava, porque ele era baixinho. Além de estar cercado de tudo quanto é cobra, raposa, tudo quanto é dificuldade, lobo, ele ainda tinha os complexos dentro dele. E cheio de dinheiro, cheio de poder, ele podia resolver os complexos dele. Ele podia mandar e desmandar, pisar e avançar, porque ele tinha que ter um escape para os complexos dele, como é hoje com qualquer um desses. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. É ridículo esse versículo. Um cara no status de Zaqueu, correndo à frente da multidão e arrumando uma árvore, um sicômoro, uma árvorezinha pequena, para subir e ficar ali disfarçado com um pano assim, cantando assim, e lá assim vai passar aqui, eu vou poder ver. Mas, ao mesmo tempo que é ridícula a cena, ou engraçada para outros, ela revela uma profunda fome, uma carência sem tamanho para um homem se submeter a isso. Quando Jesus chegou àquele lugar, imagina que Zaqueu está lá em cima da árvore. Zaqueu pôs um pano, disfarçou, pôs um turbantezinho assim, e está lá, e ele olha de longe, vem a multidão, e fala assim, vai passar aqui, está vindo. E, de repente, ele olha assim, e tem um homem que está no centro da multidão, e está vindo em direção à árvore. Uai, o que está vindo aqui? Ó, oh. Ai, meu Deus, a multidão está vindo, está todo mundo vindo, e tampa o rosto mais ainda, e Jesus vem, se aproxima da árvore, e Jesus começa a levantar os olhos, sim. Não, não, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Não, não, ah, meu Deus do céu, esse homem está vindo na minha direção. E Jesus olha para ele e disse, Zaqueu. Não, não, o cara me chamou pelo nome. Imagina a multidão ao redor. Ah! Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu. Ah, meu Deus, e Zaqueu desce. Porque hoje convém que eu vá à sua casa. No mesmo instante que aquela multidão estava admirada, Zaqueu. De repente, alguns olharam para Jesus. O quê? O senhor vai na casa dele? O senhor não sabe quem ele é. E um discípulo deve ter engasgado, ah, você está brincando. Judas, talvez, assim, e esse cara, tá me... eu estou desconfiado desse sujeito. Ele, oh, meu Deus, ele não sabe quem que é Zaqueu, ele vai na casa de Zaqueu. Zaqueu desceu a toda pressa, versículo 6, e o recebeu com alegria. Provavelmente esse versículo desbanca tudo que eu estou encenando. É possível, como talvez não. A verdade é que, de repente, Zaqueu sentiu alguma coisa naquele homem olhando para ele, que ele desceu depressa e recebeu Jesus na sua casa com toda a alegria. Agora, o versículo 7 nos dá base porque a gente está imaginando. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Imagina a casa de Zaqueu, a multidão lá fora, e Jesus entrou na casa de Zaqueu e foi recebido. E a mulher ou os empregados de Zaqueu colocaram uma mesa e devia ter amigos lá, devia ter gente da política lá, devia ter... Era um movimento, não era uma casa comum. O que foi que aconteceu? E aí, Zaqueu, o que foi? Aí entrou um amigo, entrou outro. Todo mundo querendo saber o que estava acontecendo ali. E lá fora o burburinho. Eu, Jesus, ele não falou que era filho de Deus? Não falou, que era pastor? Ele não é pastor? Está indo na casa desse homem? Não sei o quê. Tem amizade com esse cara é um corrupto. Não, meu Deus, não é possível. Meu Deus do céu, tinha que guardar a santidade. Tinha que... Oh, meu Deus do céu. Todos murmuravam. Agora, imagina que Zaqueu mandou Jesus sentar-se. Se assenta, por favor, Jesus. Que Zaqueu foi servir alguma coisa para Jesus. Não foi o uísque. Arrumou uma água, arrumou um suco. Trouxe uns pães, trouxe umas tâmaras. Porque Jesus se assentou com Zaqueu ali. Começaram a conversar alguma coisa. E é possível que no coração de Zaqueu estivesse uma interrogação. Por que, que esse homem veio na minha casa? Meu Deus, eu queria só vê-lo, esse homem veio na minha casa. E todas as pessoas que entravam naquela casa com algum interesse tinham um comportamento que Zaqueu já conhecia. Talvez Zaqueu pudesse falar assim, diga logo, o que você quer? Você está interessado em quê? Mas Zaqueu olhou para Jesus e falou assim, esse homem não está interessado em nada. Esse homem não está querendo me roubar dinheiro. Esse homem não veio me acusar. Esse homem tem um olhar de amor que eu nunca vi na minha vida. Esse homem só veio na minha casa para estar comigo. Nunca ninguém entrou aqui nessa casa só para estar comigo. As pessoas só vêm aqui para roubar de mim, para me explorar, para arrumar uma coisinha. Esse homem entrou, que olhar, que é isso? Esse homem não fala nada, esse homem não disse nada, esse homem não veio me acusar, esse homem não apontou nada para mim, esse homem não... meu Deus, eu nunca vivi isso antes. Então Zaqueu olha para Jesus e diz assim, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Mas Zaqueu, eu não falei nada, eu não te acusei, eu não te mandei você se enquadrar na minha religião, eu não disse que você tinha que abandonar o vício, eu não disse que você tinha que arrumar a sua vida e ir para a igreja, o culto é hoje às 18 horas. Eu não fiz um apelo e você levantou a mão. Por que você está dizendo que vai dar tudo o que roubou? E se Jesus perguntasse isso? Provavelmente Zaqueu ia chorar e ia dizer, eu não sei. Mas eu nunca fui amado, eu nunca fui recebido, eu nunca fui abençoado assim. E tem alguma coisa acontecendo aqui dentro de mim que eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. E Jesus disse para ele, ele terminou dizendo, alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Provavelmente, alguma mulher lá falou assim, ah, se tiver, ah. Todos sabiam que ele roubava. As pessoas detestavam aquele homem, porque os cobradores de impostos ficavam lá na praça, ficavam lá nas esquinas, e quando algum daqueles pequeninos na Galiléia, naquele vale, subindo para Jerusalém, vendiam qualquer produto, o cobrador estava lá, me dá um imposto. Não existia um controle de nota fiscal eletrônica, não existia nenhum controle governamental assim como nós temos hoje. O cobrador ficava lá, ó, você vendeu um negócio ali, cadê o imposto? Me dá aí. Então aquela população vivia debaixo da opressão. Tudo que sonhavam, tudo que conquistavam era levado pelo sistema. Isso não é diferente de hoje. Isso não é diferente de hoje. As pessoas estão vivendo assim. E as pessoas sabiam que aquele homem era odiável. E as pessoas estão dizendo, Jesus não podia entrar naquela casa. Ele não sabe que esse homem é um pecador. Caiu do meu conceito. Esse homem caiu do meu conceito. Jesus, eu acho que não é tanto assim como estava falando. Caiu do meu conceito. E hoje, irmão, cairia na internet. Pastor se assentou com um corrupto, estava lá num jantar às festas com um político corrupto. E nós já teríamos determinado nosso conceito sobre aquele homem. Mas lá dentro estava acontecendo outra coisa. O corrupto, o pecador, estava sendo ministrado sem um dedo apontando, sem um olhar acusador, sem nenhuma acepção de pessoa, de valores, só amando. A ponto daquele homem dizer assim, eu vou mudar de vida. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Para nós, evangélicos, só existe salvação se ele for à frente, levantar a mão, chorar, largar a bebida, largar o cigarro, mudar de amigos e andar com uma Bíblia debaixo do braço. Se acontecer isso, começar a falar a paz do Senhor, irmão, orar em voz alta, pronto, ele está convertido. Mas se ele não vier para a igreja, ah, está perdido, não quis o Senhor. Zaqueu não foi para a igreja. Zaqueu não fez nada dos estereótipos que nós temos como crentes de alguém convertido. Zaqueu só disse, vou mudar de vida, vou consertar isso aqui na minha vida. Eu diria para Zaqueu, mas espera aí, Zaqueu, e as outras coisas? Oh, isso aqui tem, isso aqui, aquilo, aquilo outro lá, aqui não vai poder mais. Nós não estamos falando da evidência de um caminho de santificação. Nós estamos falando do amor que toca o coração do perdido. As evidências de um caminho de santificação virão. Pode ter certeza. Mas a nossa ação para com os não convertidos, para com um católico, com um espírita, com um ateu, com um macumbeiro, com qualquer uma pessoa, a nossa atitude para com essas pessoas precisa ser a de Jesus. E a atitude de Jesus, que é o padrão para nós cristãos, ela é absurdamente diferente da nossa atitude religiosa evangélica. Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. Você e eu fomos colocados como membros da Igreja de Cristo. Você e eu fomos colocados como membros desta igreja local para buscar e salvar o perdido. E isso não é uma atividade da igreja. Isso não é uma obrigação sua, eu tenho que me dedicar mais a pregar o evangelho, o pastor tem batido nessa tecla, e eu quero, oh, Senhor, eu vou, esse ano eu vou me dedicar mais a pregar o evangelho. Não se trata disso, se trata de termos relacionamentos. E nesses relacionamentos, cheios do Espírito Santo, nós abrirmos a boca. Nós transmitirmos o amor do Senhor até com silêncio. E nós darmos às pessoas que estão à nossa volta o que elas não têm. Amor, amizade, alegria, relacionamento, serviço. Uma palavra, uma oração. Na hora que você estender as mãos sobre alguém, na hora que você orar na casa de um ímpio, vai estar acontecendo uma revolução dentro do seu espírito. Não tem uma pessoa que não ore assim, amém, amém, nós todos. Benza Deus. Ó, estou até arrepiado. Ó, senti um negócio aqui, puxa vida. Ou às vezes vai falar assim, oh, obrigado. Ele já está, ele não sabe ainda o que é, mas já está debaixo do mover do Espírito Santo, sem que você tenha que exigir nada, como Jesus não exigiu nada de Zaqueu. Ele já está, estou crendo nisso. Não é chamar para ir para a igreja, embora você pode convidar. Mas não é assim, ah, ele não quer ir na igreja, ah, ele é muito duro de coração. Não, irmão. Jesus poderia ter dito, eu entrar na casa dele? De jeito nenhum, muito duro. Se ele quiser, ele vem aqui no, na sinagoga, ele vem aqui onde eu estou ministrando. Por que ele não foi nunca lá na montanha? No Monte Sermão ele não estava lá. Ah, não. E se nós formos mais agradáveis, nós vamos ser canais para levar mais amor, mais alegria. Nós vamos levar um tesouro que está escondido dentro de nós e que ilumina uma casa, ilumina um casamento, ilumina uma vida. Nós vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. As nossas ações de frutificação precisam estar baseadas numa visão diferente da casa dos Zaqueus ao nosso redor. E é o Espírito Santo que vai nos dar isso. De nós olharmos para um vizinho, para um familiar, com outros olhos. Quebrarmos esse muro que nos divide em evangélicos e não evangélicos. Para que exista só um sinal aonde o amor de Cristo está e aonde não está. Aonde o Espírito Santo está atuando e aonde ele ainda não fez morada. Para que ele flua através de nós. Você, na sua célula, se empenhando, buscando o Senhor estratégias para ir àqueles prédios, terá que ser com a visão certa. Afinar o branco. Eu não vou lá para pregar a eles a minha religião evangélica, para que eles se convertam à minha religião. Eu vou lá para deixar lá uma porção de alegria, de amor, uma porção da mensagem. Eu vou lá para deixar lá. Não quero nada em troca. Não quero que eles venham ser membros da igreja. Não quero que eles mudem de religião. Eu só quero que eles comam, degustem uma porção do que habita dentro de mim. Então, Senhor, me ajuda a enxergar as coisas de outra forma. Porque eu estou enxergando cicatrizes com lamento. E elas talvez sejam só circuncisões. Eu estou enxergando deficiências, necessidades, como um motivo para eu chorar e pedir. E, de repente, o Senhor só não me deu porque aquilo me estragaria. Senhor, eu quero viver contente com o Senhor. Eu quero me encher do Espírito Santo. E eu quero, não porque eu me forcei, raciocinei, bem, agora eu vou entrar naquela casa, porque eu estou entrando como se Jesus estivesse entrando na casa de Zaqueu, e eu vou me comportar corretamente, politicamente, religiosamente correto. Não, eu só quero ter relacionamentos genuínos, por onde o Senhor pode transferir amor, palavra. Então nós vamos entrar naqueles prédios. Nós vamos entrar na casa dos vizinhos, nós vamos receber um cliente de outra forma. Aquela pessoa só vai dizer, puxa vida, ele é tão agradável. Puxa vida, ele me passou tanta segurança, eu gostei tanto, tem alguma coisa. Senhor, nós queremos isso para nós, porque nós não temos isso ainda. Pelo contrário, nós somos muito arraigados à nossa cultura religiosa, até mesmo alguns valores que nós temos, mas nós estamos administrando esses valores e nós queremos que o Espírito Santo administre. Quem são os Zaqueus, Senhor? Que não conseguem subir na árvore, que não conseguem ver Jesus, porque tem baixa estatura. E a multidão da igreja evangélica está impedindo. E vai ser preciso Jesus deixar de lado essa multidão, escandalizar essa multidão para entrar na casa dos Zaqueus. Senhor, eu gostaria muito de viver um ano diferente. Se você pode orar assim a Ele, expresse com suas palavras. Você vai expressar ao Senhor com o pão e com o vinho. Senhor, a aliança foi feita cortando a carne de Jesus. Ele foi moído, ele foi completamente, podem servir, cortado. Ele disse, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Está muito difícil enfrentar esta circuncisão, este corte, me entregar até a morte e morte de cruz. Mas Ele fez isso por nós, para uma aliança eterna. E eu e você não vamos precisar mais pegar uma faca, uma pedra afiada. Eu e você não precisamos subir de joelhos a escadaria. Não precisamos barganhar com Deus e ficar sem comer alguns dias. E dizer que eu vou orar toda madrugada. Eu não preciso barganhar com Deus. Mas eu e você vamos dizer, Senhor, eu vou cortar na minha carne. Eu vou renunciar, eu vou me entregar disponível para o Senhor numa mudança de pensamento e vou experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E eu quero frutificar neste ano. Eu quero Te servir como membro do corpo de Cristo, frutificando e frutos que duram para a eternidade. Eu quero que o Senhor entre em áreas da minha vida e mude tudo, começando pela minha visão, Senhor. Com o Seu pão, com o Seu cálice nas mãos, ore ao Senhor. A Bíblia diz, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é um tempo de nós nos avaliarmos. Mediante tudo que o Senhor está nos fazendo, entender no discernimento do corpo, e dê uma resposta a Ele. E à medida que você se avalia e responde ao Senhor, você pode comer o pão, você pode beber o vinho, o suco da uva. Um momento seu com o Senhor de renovo de aliança, de proclamar, profetizar, fortalecimento com a vida que flui do corpo e do sangue de Jesus. O Senhor, está aberto uma temporada, uma estação do mover do Teu Espírito na minha vida. Estamos abrindo, Senhor, uma estação de moveres do Teu Espírito sobre os nossos irmãos que não estão aqui. Em nome de Jesus, converse com Ele, avalie-se, dê uma resposta ao Senhor, coma o pão, beba do cálice. Ore ao Senhor, mais uma vez entregue a Ele. O que você vai fazer com tudo que recebeu nestes dias? Ore ao Senhor. Diga a Ele, Senhor, o que eu vou dizer ao Senhor que vou fazer com tudo que recebi nesses dias é insustentável. Mas o que eu quero fazer nestes dias é me encher do Senhor. Porque o Senhor em mim, me edificando, sustenta tudo que o Senhor me disse, e eu creio. O Senhor dentro de mim me fará frutificar abundantemente neste ano. É o teu Espírito que vai me conduzir. Estou lendo o livro para pôr em prática aquilo que está escrito na tua palavra, não o que está escrito no livro. Não a ideia de alguém, está escrito na palavra. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio nos dons. Eu creio na minha completa dependência de ser cheio e edificado pelo Espírito Santo. Eu creio que não é possível caminhar sem cortar. Eu creio que o Senhor vai me conduzir. O Senhor está mudando a minha visão. E a mudança de visão vai me ajudar na mudança de atitudes. Em nome de Jesus, Pai. Expresse a Ele com suas palavras o que você vai fazer com tudo que tem recebido. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Porque muito mais do que trazer perdão, Senhor, dos nossos pecados. Com a morte de Jesus, o Senhor liberou acesso ao relacionamento com o Senhor. E o Senhor deseja que nós nos relacionemos com o Senhor. E assim também nós nos relacionemos com as pessoas que estão perto de nós. Deus, e o que o Senhor quer para nós é que nós morramos mesmo para as nossas coisas, para os nossos desejos carnais, para que possamos nos relacionar com as pessoas e transmitir a vida que o Senhor transmitiu. E dar a elas, Pai, o privilégio de também terem o acesso ao Senhor. Que possamos entender, Deus, a mensagem da cruz, a mensagem do amor, do relacionamento, da doação. Obrigado, Deus. Porque o Senhor restaurou a nossa comunhão com o Senhor. Obrigado porque hoje nós podemos falar e o Senhor nos ouvir. Obrigado porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos fala. Obrigado porque o Senhor escuta e nos responde. Deus, que possamos morrer, Deus, para que outros também tenham esse relacionamento restaurado. Que o mesmo caminho que Jesus trilhou, de obediência até a morte e morte de cruz, seja o nosso caminho nesse ano, para que muitos sejam salvos através da nossa vida, assim como o Senhor conquistou toda a humanidade naquela cruz. Assim eu abençoo, Pai, os meus irmãos. Assim nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, com esse entendimento, Pai, com essa revelação que vem do trono do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.